Essa canção relata a história de Ezequias, que estava condenado à morte, mas o meu Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida, porque o meu Deus, ele é Deus de milagre. Haverá milagre. Isaías desce a casa de Ezequias, escuta aí, meu irmão, e entrega a ele essa profecia. Tua casa pode em ordem colocar, porque morrerás, não viverás. E Ezequias vira o rosto para a parede, e em lágrimas com Deus se põe a confessar. Quantas vezes fui fiel a ti, Senhor, Ezequias assim falou, olha só, e começou a Deus lembrar. Ei! Isaías ainda estava no pátio quando Deus ordenou ele voltar, revertendo o rumo daquele decreto de morte para a vida, e 15 anos Deus mandou lhe acrescentar. Ei! Lhe darei um sinal para o mundo inteiro ver, e o relógio de atrás eu vou retroceder. Ei! Ele tem o remédio, ele mesmo receita, porque dos doutores ele é o doutor. Ele manipula a fórmula certa com pasta de fita, a Ezequias curou. Ele vê tuas lágrimas, ele ouve teu choro, a tua oração ele contemplou. E hoje como profeta ele me usa na terra pra te dizer: o teu milagre chegou. O médico dos médicos está aqui. Essa enfermidade hoje vai sair. Só ele tem a fórmula pra te curar. Ele já decidiu que você vai viver. Essa profecia hoje é pra você. Contendo esse milagre fora do normal, Deus manda lá da glória. Bate a cara, tem um sinal de Deus pra você. Essa cura será sobrenatural. Então toma posse em nome de Jesus. Seja curado. Ei! Seja curado agora. Deus já ordenou a tua vitória. Eu creio. Seja curado. Seja curado agora. Há um sinal no céu confirmando a tua vitória. Você estiver, receba a tua cura em nome de Jesus. Ele tem o remédio, ele mesmo receita, porque dos doutores ele é o doutor. Ele manipula a fórmula certa com pasta de fita, a Ezequias curou. Ele vê tuas lágrimas, ele ouve teu choro, a tua oração ele condenou. E hoje como profeta ele me usa na terra pra te dizer: o teu milagre chegou. Eu profetizo, aonde você estiver, receba teu milagre em nome de Jesus. Aonde você estiver, no leito de um hospital, o médico dos médicos entra e agora com a cura. Eu quero ser profeta de Deus pra tua vida e agora. Receba o milagre, o médico dos médicos está aqui. Essa enfermidade hoje vai sair, só ele tem a fórmula pra te curar. Ele já decidiu que você vai viver. Essa profecia hoje é pra você. Cumprindo esse milagre fora do normal, Deus manda lá na glória agora um sinal. Essa cura será sobrenatural. Essa cura é pra você contar e testemunhar que Deus é Deus na tua vida. Essa cura é pra você testemunhar que só ele faz milagre. Essa cura é pra você levantar a mão e dizer: Deus é Deus. E não há enfermidade que ele não possa curar. Você foi curada em nome de Jesus. Há um sinal no céu confirmando hoje a tua vitória. Eu quero profetizar. Seja curado, seja curado agora. Ele já ordenou a tua vitória. Seja curado, seja curado agora. Há um sinal no céu confirmando a tua vitória. Há um sinal no céu confirmando a tua vitória. Oh, receba a tua cura em nome de Jesus. A cura é sobrenatural, porque Ele que faz. Oh, louvado seja Deus. Aleluia.